Strong, wind change 0.083, descending flight level 110, passing 250, Abitab information uniform. Europa 083, Skokie descent cleared to send 2,000 feet via Bonf arrival without restrictions. Redato, Abitab, Bonf arrival, no restrictions, down to 2,000 feet, 1013, Europa 083. QN8-1014. Read that, 1014, Europa 083. Estou de Salvador, boa noite, o F 5837. 837, boa noite, sem identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Ficou descendo 4.000, o no 0 no 4. Salvador, Salvador, boa noite, é o Papa Tango, eu estou levantando. Tango, boa noite. Ok, e o senhor notificou para que horas? Para 0 e 0030. É, permanece aquele mesmo voo conforme o voo anterior, seguindo o corredor axé até o farol? Afirmativo, pelo menos voo. Sente. Então, prosseguindo para o voo local, corredor axé até o farol, decola no 7 com curva direita, saindo linha do litoral. Frequência do controle 19.8. Permanece o 0130 no transponder, hotel Lima Tango. Permanece, permanece 0130 no transponder, ator 186, controle 19.8. Vai decolar a curva direita para o 710 do Tango. Agora passa a base 2. Permanece, passa a torre e já chame para o acionamento Lima Tango. São 3600, desça para 3000 pés, ajuste 1014. 3000, 1014, 3600. Reporte pronto para o táxi. Boa noite, AB 57 no meia, cruza 210 para 160 na descida marinha. 57 no meia, sua identificação, desça para 050. 050, AB.